Está no ar o programa Romantismo do Passado. Apresentação, Fernando Martins. O amor através da música. Começa o programa Romantismo do Passado, o nosso segundo programa do ano de 2018. E quero aí, ó, desejar que todos tenham uma boa audiência. E hoje estamos cheios de músicas legais para você apaixonado, para você apaixonada. E eu vou fazer um versinho aqui da música aqui. Eu vou fazer uma poesia em cima da música. Vamos ouvir com Rita Lee, Coisas da Vida. Ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas à noite é uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida. Ah, ah, é o fim da picada. Depois da estrada começa uma grande avenida. No fim da avenida existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. Qual é a moral? Qual vai ser o final dessa história? Eu não tenho nada pra dizer, por isso digo. Eu não tenho muito o que perder, por isso jogo. Eu não tenho hora pra morrer, por isso sonho. Ah, vida, ah, que a gente se ficar. Ah, são coisas da vida. Ah, se a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Vamos ouvir a cantora Lilia, Vai Voltar. Agora no programa Romantismo do Passado. Poesia na hora. A poesia feita na hora. A poesia improvisada. Vamos ouvir agora a música do Bill Medlin e Jennifer Winers, The Time of My Life, com Marcos Pio fazendo poesia improvisada. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all. É, bem, um tempinho nós dançava, né? Assim, agarradinho, né, bem? E era tão bom, né, bem? Um dia você vai lembrar de mim, bem. Que eu amo você, eu adoro você, quero bem você. Você é o amor da minha vida, bem. Vem dançar comigo, meu amor. Meu amor é tudo por você, bem. Eu te amo, bem. Eu adoro você, bem. Eu quero meu abraço. Um beijo do Marcos Paulo Pio. We could disguise the secret need. had the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hope it'll be you. Vamos ouvir a cantora Kátia, Esse Amor. Tá acabando aqui o programa Romantismo do Passado. Eu vou passar aqui o site aqui, que eu faço programa lá em casa, www.radiodifusoraweb.com.br. Show da Difusora com Marcos Pio, das 8 às 10 e das 7 horas da noite até as 8 da noite. Você pode participar através do WhatsApp, é 19 9915 97654. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Chegamos também à reta final do nosso programa e quero mandar aí um abraço ao Décio Cesarini e família. Ele está nos acompanhando aqui através da internet, através do nosso site da Rádio Maluco Beleza. Forte abraço para você, Décio Cesarini e família. E quero deixar o meu recado e pedir uma oportunidade aí a vocês. Eu sou cantor de música sertaneja, compositor, e eu queria deixar meu acesso aí para vocês também. É só vocês acessar o YouTube e escrever Compositor Fernando Martins, e vocês podem também me acessar no MP3. É www.palcompmp3.com/compositor Fernando Martins. E eu peço essa força aí a vocês, divulguem o meu trabalho, ajudem aí na divulgação do meu trabalho, para que meu sonho também possa ser realizado, meu sonho como cantor sertanejo, tá bom? Forte abraço a vocês, obrigado pela atenção, obrigado grande mesmo pela audiência de todos vocês, espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Quem se despede e deixa a paz com vocês e desejo tudo de bom é o Fernando Sertanejo ou Fernando Martins. Agora estamos fazendo o romantismo do passado, então é Fernando Martins, né? É isso aí, gente. Valeu, gente. Forte abraço e forte beijo para todos os apaixonados e apaixonadas do nosso imenso Brasil. Valeu, gente. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Romantismo do Passado, com o locutor do Brasil mais apaixonado.